Então tá, vamos o que interessa. Programa Quartas Intenções, um encontro real com os seus amigos imaginários, aqui da Morbi 87.9 FM. Nosso programa é feito por trabalhadores e usuários dos serviços de saúde mental, do GHC, e traz a você, ouvinte, informação, cultura, entretenimento e promove discussões acaloradas sobre os temas do momento e nossas preocupações existenciais. Primeira coisa, eu vou me apresentar. Meu nome é Marlon Farias, conhecido como Trovador Gaudério. E daqui do vizinho do Rubem Berta, daqui do vizinho, é o vizinho do Rubem Berta, desta tarde ensolarada, não tá tão calor e não tá tão frio, tá bom. E daqui 15 dias vai começar a esfriar bastante. Daí vai começando maio com frio. Tomara que vai estar com frio. Com frio e com bastante pala, e usar bota também, usar boina, chapéu, enfim. E agora, a seguir, eu vou apresentar para os nossos queridos colegas aqui. Também uma boa tarde, então, à comunidade do Rubem Berta, do Leopoldina, aos colegas aqui do programa de rádio. E muito legal hoje a gente poder falar um pouquinho, discutir sobre população em situação de rua, né, e os preconceitos que a população sofre. Então, tá, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Angélica, eu sou educadora social do Ação Rua e a gente foi convidada aqui para falar um pouquinho mais sobre esse tema no dia de hoje. Boa tarde, meu nome é Adair, para todo mundo, principalmente o grupo Levanta Favela, que apresentou muito bem no API com nós. Um abraço a todo mundo e a todos que estão aqui também, um grande abraço. Boa tarde, meu nome é Valcileia. Eu fui convidada por pessoal da São Rua para vir. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Clayton, sou do CAPES A3. Estou aqui mais uma vez representando o pessoal aqui do... Passa. Ai, ai. Boa tarde, Marcelino Nobre. Então, aqui, pessoal, meus companheiros, para falar sobre a situação do pessoal que está morador de rua também, né? E às vezes estão com depressão ou coisas do... desse Temer aí, que está fazendo uma confusão em desemprego, aí a pessoa fica desesperada. Então, boa tarde. Passo para o meu colega. Eu vou passar. Boa tarde, meu nome é Dayana, sou do serviço de abordagem do município. Trabalho na região, nas regiões, na verdade, norte e noroeste. E fico feliz em estar participando dessa atividade tão potente, de um espaço que é muito significativo e que ressignifica, na verdade, toda essa existência, essa relação com a rua, com o cuidado na saúde, principalmente na saúde mental. Então, que bom estar aqui com todos vocês. Então tá, o nosso tema de hoje, nós vamos conversar sobre o preconceito sobre população de rua. Vamos começar nosso programa com, vamos soltar música, Levanta e Anda, Emicida.

nessa condição social sofrem preconceito. O que o grupo acha desse tema? E agora sim, preconceito com a população de rua. Vocês já vivenciaram de situações de preconceito? Eu vou perguntar para os ouvintes novamente. Vocês já vivenciaram situações de preconceito? Aos ouvintes da rádio também. Que qual a população sobre a esse tipo de preconceito? Eu vou perguntar aos ouvintes da rádio. É os ouvintes do Rubem Berta. E agora sim, o debate é o que o grupo acha. O que é o desse tema de hoje, dessa programação, essa só levanta a mão e eu vou passar o microfone aqui pro nosso amigo aqui. Boa tarde, sou o Adair. Essa semana passada tivemos uma convivência muito boa com o pessoal do Teatro Rua. Coisa mais bonita que nós fomos, o Tocante foi tocar lá, comparecer. Eles tiveram atitude sobre um teatro, sobre morador de rua, sobre outras conferências. E pediram a convivência da pessoa com a atitude que tomaria. E falaram sobre morador de rua. Eu disse que eles fizeram o papel errado. Que o morador de rua não é o tratamento que eles disseram. Não seria aquilo ali. Seria que o morador de rua, hoje, tu chega num restaurante para pedir um negócio, é maltratado. Eles têm a pessoa, o morador de rua, como marginal. Estou dizendo vocês. Alguém, tem muitas pessoas assim. Eu disse, a atitude que eles deviam tomar era tratar bem, acariciar o rapaz pedindo emprego, alguma coisa, e tentar dar essa atitude. Foi a carência que eu dediquei a eles para eles fazerem esse projeto, esse teatro nessa atitude. Não tinha massacre nesse teatro deles. Achei muito lindo, a minha opinião, pelo morador de rua. Tem que lutar também. Não adianta a gente sentir cabeça baixa e não ter apoio. Se não tiver apoio, não vai sair da rua. Esse é o meu pensamento. Por enquanto, é isso. Oi, boa tarde. Eu sou o Sérgio, estagiário do consultório na rua. Eu estou lembrando com essa discussão e com esse assunto que uma vez eu estava numa praça e daí eu vi dois moradores de rua, normal, assim, conversando e tal. Eles estavam fumando, normal. Qualquer um pode conversar e fumar numa praça pública. E daí chegaram... E daí eu achei muito esquisito. Eles foram, então, posteriormente abordados pela polícia ali no mesmo lugar que eles estavam. Mas eles não foram abordados como qualquer pessoa. Chegaram três policiais de moto, os três de moto... Tipo, chegando assim e já pegando neles e querendo revistar e tudo mais. Tipo, desde quando as pessoas não podem ficar ali? Tá, ok, pode ter até surgido alguma suspeita, mas não é justo que três policiais contra duas pessoas e os três ainda de moto viessem assim tão violentamente para verificar, revistar e querer alguma coisa. Dá para ver que, infelizmente, na nossa sociedade tá meio que normalizado atitudes agressivas contra os moradores de rua, mas isso não é justo, porque são cidadãos da nossa cidade como nós, vivem nos espaços públicos como nós também, a gente anda em calçada, a gente brinca nas praças, conversa nas praças, anda nas praças, eles também podem fazer isso. O que deveria existir era uma reconscientização e uma reordenação do comportamento de todo mundo, para todo mundo conviver bem, porque todo mundo é cidadão da cidade enquanto está morando e convivendo na cidade. Eu uma vez, há muito tempo também, foi por policial. Não sou, estou na rua agora, porque queimou minha casa aquele negócio. E eu fui para fazer uma perícia ali no API, atrás do API no INSS. E aí errei o caminho, vim por cima, por trás do cemitério. Parou duas viaturas da polícia... E eu atrasado para fazer minha perícia, duas viaturas do brigadiano. Onde é que tu vai, negrão? Nada contra a minha raça, eu tenho o maior orgulho de ser negro, por causa do meu, tenho orgulho. Onde é que tu vai, negão? De que eu tenho perícia para fazer. Não quero saber, encosta na parede aí. Não, senhor, tu vai devagar que eu tenho perícia. Vai lá e reclama lá. Porque isso só por causa da minha cor, da minha pele, ou que eu tava na rua. Onde é que tu mora? Por enquanto, eu não tenho onde morar, senhor. Não quero saber. Então, tá sulhando alguma coisa para roubar, para mexer. Eu digo, não, é isso aí. Aí eu falei para ele, não, vai lá e toma a tua atitude lá com não sei o quê. Isso aí eu acho uma falta de respeito, principalmente da polícia com esse morador de rua. Boa tarde, sou o Clyde. Eu sou morador de rua, né? Estou em situação de rua. E realmente, o governo anda colocando pessoas com mais experiências para tomar conta sobre essa situação. Então, nós temos que debater mais e analisar mais e pedir mais experiência para os policiais que lidam com morador de rua, e pedir mais também consciência com a associação, com a sociedade também, que às vezes nós somos bastante descriminalizados por andar em lugares errados e lugares diferentes todos os dias. Porque somos moradores de rua e não fiquemos só num lugar, né? Às vezes nós temos que sair daquele lugar por causa de desavença com a sociedade, somos discriminados, né? Então, é muito delicada a nossa situação. Então, temos que pedir mais atitude, mais compreensão sobre esse assunto. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Valcileia. Sou moradora de rua também. E ontem eu vi também um amigo nosso que fez uma casinha na beirada da calçada. E aí chegou os brigadianos e falaram para ele que se ele não saísse dali, eles iam botar fogo, né? E agora, hoje também, falaram para nós, para mim, né, que o próximo ia ser nós, que ia também ter que sair dali. Então, eu queria um pouquinho mais de consideração. Muito legal, né, poder ouvir, né, a gente que convive diariamente com vocês também, né, e a gente vivencia isso também, né, diariamente. Engraçado, às vezes até é um prazer pra gente, a gente aprende muito, mas ao mesmo tempo é engraçado que tem que ter um serviço, por exemplo, consultório na rua, para facilitar o acesso da população em situação de rua aos outros serviços, né, chega a ser um pouco, né, engraçado, que por que que ele não pode ser, né, bem atendido sem ter que um outro serviço acompanhar que seja específico dessa população. E é muito comum que a gente, né, recebe diariamente assim, muita ligação e muita demanda vindo de comunidade, vindo de instituições e tal, de pessoas ligando e, olha, eu estou com uma pessoa em situação de rua aqui, então, né, vocês que venham buscar, ou vocês que, como se a gente tivesse, que essas pessoas não pudessem, né, tratar, não pudessem conversar, não pudessem tentar ajudar essa pessoa em situação de rua. E outra questão é do acesso ao espaço público mesmo, que é um, né, que é um direito, e aí é muito comum também ouvir comunidade, né, ouvir as pessoas ligando e pedindo para retirar as pessoas em situação de rua de tal local, né? O que que incomoda tanto, né, essas pessoas, assim? Qual que é o problema de ter uma pessoa em situação de rua? Por que que tu precisa ligar para um serviço que trabalhe com pessoas em situação de rua? Por que que tu não pode chegar também e conversar, né, com a pessoa? Ela é uma, né, ela é um ser humano como qualquer outro. Então, acho que é legal a gente poder, né, abrir um pouco para a comunidade, para que todo mundo possa se conscientizar, que possa conversar, que possa, né, trabalhar em conjunto para que a população de rua tenha mais acesso. E eu lembrei o Sérgio falando também dessas violências assim, que vocês trouxeram, acho que foi ano passado, daquela situação que tem muita gente agora ali nos Altos da Borges, tá muita população em situação de rua ali, que a prefeitura colocou o DMLU, né? Eu lembro que teve uma situação assim, os caminhões, né, do departamento de, né, de questão urbana, de lixo urbano, para recolher os pertences e para retirar o pessoal daquela localidade, e vem acontecendo isso com muita frequência, né? A prefeitura coloca alguns serviços para tirar a população dali. Então, eu acho que tudo isso a gente vai lembrando assim, dessas violências, né, que são, né, eu acho que sempre é importante, né, a gente reforçar essas violências que a população de rua sofre, a gente, o serviço, e principalmente a própria população em situação de rua, que possa estar colocando isso para que todas as pessoas conheçam, para que todas as pessoas saibam, né? Não sei se mais alguém gostaria de comentar sobre alguma violência que vivenciou, que presenciou. Algum preconceito, Mas aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre tem muitas populações de rua. E também tem muitas populações de rua, os que situações de rua. Eu ouvi falar, aqui é jornal Boca de Rua. O jornal Boca de Rua é aquele que é o jornal dos moradores de rua. Tinha os moradores da... Tinha na Praça da Matriz, lá no centro. Na Praça da Matriz. E a partir daí tem os moradores de rua. Nômade. Nômade é aquele que vai ficar se mudando. Ou fica os debaixo da ponte. Às vezes sofre violência e aqui não é só aqui no Rio Grande do Sul, é no Brasil inteiro. No Brasil, aqui no Brasil inteiro também. E São Paulo, Rio, e também a Tintinha. E tinha uma população, tinha uma população de rua. Na escola Porto Alegre, no Austin Luiz. Onde fica produz o jornal Boca de Rua. E, enfim, quem mais quer colocar alguma coisa? Eu vou passar para o nosso amigo Odair. A atitude que tem também um pouco a prefeitura e... cidadãos também, que faz muito benefício ao morador de rua. A atitude ali perto da Farrapos, que tem um bandejão, que foi fechado há muitos anos atrás, um ano atrás, não lembro. Foi fechado, que a pessoa com um real podia ter utilidade numa comida. E é raro isso aí, no nosso país, a gente ter essa atitude assim. E tem morador ali que procura o bandejão por causa de um real. Não pelo um real, pela atitude de ter comida. Que chega num outro restaurante, pede um prato de comida. Não, eu não tenho condições, não vou te dar um prato de comida. Eu acho que por isso eles adquiriram o bandejão. Aí garante-se, pede uma cachaça, um copo de uma lata de cerveja. Garante que o cara, vou te dar hoje. Amanhã tu não me aparece aqui. Qualquer um no centro ou num bairro toma essa atitude de dizer isso aí na cara do morador de rua. Eu acho isso aí que seria uma atitude que dá graça a isso aí, essa comida de um real no bandejão. Com todo o respeito, mas se todo mundo tomasse essa atitude no seu bairro ou em outro lugar, seria muito mais melhor para todo mundo. Todo mundo viveria mais feliz. Nem militar respeita, ninguém respeita o morador de rua, a não ser alguém do AB, alguém do hospital vai dar uma atitude. O resto, ninguém respeita morador de rua. Que eu uma vez fui pedir madeira na prefeitura, disseram que tinha que ir em tal lugar, não me deram. Minha casa pegou fogo, queimou tudo. Ah, tu tem que ir em tal lugar, caminhei pra caramba, não me deram nada, nem muito obrigado. Disseram, tomara que a tua casa pegue fogo, acho que eles devem ter pensado isso daí. Por mim, dia de votação, eles vão chegar em mim. Desculpa, mas essa aí é a minha atitude. O que eu escuto muito da população, em geral, assim... E como eu percebo no dia a dia, sou Angélica, do Ação Rua, da abordagem social de Porto Alegre, eu vejo que a população culpa muito o morador de rua por ele estar na rua. Tipo, como se ele fosse culpado por estar ali. Como se ele tivesse escolhido estar ali, naquela situação, como se fosse um incômodo. Sabe? Às vezes a gente recebe pedidos de abordagem com um linguajar assim que é absurdo, assim. E só que eu gostaria que a população prestasse mais atenção, começasse a procurar mais informações sobre esse assunto e o fluxo, porque na realidade o fluxo está todo errado. O erro vem lá de cima, vem da gestão. Não tem educação, não tem trabalho, vários direitos humanos violados a todo momento. Então, quem está em situação de rua, e inclusive qualquer cidadão, todo mundo já teve algum direito violado. E as coisas só acontecem por causa disso. Porque se fosse respeitado, se fosse investido nos lugares, locais certos, pessoas certas, se investisse em pessoas, eu acho que eu acho, não tenho certeza, que muita coisa melhoraria. Se investissem da forma certa. Porque é muito incrível que as pessoas vejam isso como um incômodo. Pô, é um irmão, sabe? É alguém que... É um cidadão, como qualquer outro, que não teve a mesma oportunidade que tu. Ah, então por que não estudar sobre isso, dar um jeito de repente, entrar num projeto, fazer alguma coisa sobre esse fato? E é isso. Eu quero, na verdade, retornar à fala do Adair, quando ele fala dessa relação do preconceito, que é uma das coisas que a gente observa muito no território. Porque sim, tem um tratamento diferenciado devido à cor da pele. A gente sabe, eu não estou falando em específico da população em situação de rua, falo de um país que ele é racista, classista, extremamente higienista com essas ações que estão sendo propostas. Logo, venho a essa tua fala daí. Porque a partir do momento em que a gente não considera dentro da própria assistência esse recorte de raça como algo que seja de extrema importância para repensar políticas voltadas para essa população, a gente está deixando uma enorme lacuna nessa relação de cuidado. Porque sim, é um país que foi criado com base no trabalho, nessa exploração do negro. E hoje a gente bem sabe que no acesso ao trabalho, à educação, à saúde, o negro ele continua sendo desfavorecido. Pela cor da pele, existe muita... uma definição que fica bem especificada, e a gente precisa falar sobre isso quando a gente vai pensar em política pública de uma forma geral. Agora imagine então pensando uma população em situação de rua que já está marginalizada, que já é vista como aquilo que não se quer, que não se consideram como pessoas, cidadãos de direito, né? Então, de que maneira a gente vai estar pensando em ações que sejam efetivas e não considerando a cor da pele? Vai continuar reproduzindo esse preconceito. Vamos continuar com essa lógica higienista, somente para retirar, e não para propor algo que, de fato, vá fazer diferença, que vai ter um impacto na sociedade. E também aproveito, e acho que esse aqui é um espaço que é bem interessante, inclusive, para a gente falar sobre o outro recorte que eu quero trazer, que é o de gênero. Aqui nós temos uma mulher. Uma mulher que está em situação de rua, uma mulher que certamente tem uma vivência que, se enfim, tiver a vontade para falar, seria interessante da gente ouvir, porque se ser mulher, uma sociedade, para a gente que tem um mínimo de acesso a alguns favorecimentos, que tem crítica, que consegue fazer dos espaços onde está algo em potencial a seu favor, já é difícil. Nessa relação de direitos, já é muito complicado. Imagina uma mulher em situação de rua. Então, é importante a gente pensar, porque as violações para as mulheres, na sociedade como todo, no país, isso aí a gente pode falar de muitos dados que são relacionados às mulheres, a gente pensar dessa violação dos direitos das mulheres numa estrutura de país machista, já é muitíssimo complicado. Agora, imagina isso relacionado a uma mulher em situação de rua. As violações de direito, os acessos, aquilo que ela tem que estar diariamente provando e lutando contra para poder se manter minimamente naquele lugar. Então, não sei se a Rosileia se sente à vontade para falar, seria muito importante, seria muito rico te ouvir um pouco. Porque a gente fala enquanto serviço, enquanto acompanhamento, que tem sim contato a algumas situações, mas é totalmente diferente de alguém que está ali, que vive, que sente isso na pele. Então, seria muito bacana, Val, se tu pudesse repassar para a gente, falar um pouco. Acho que tu fica à vontade, assim, ó. Não precisa ter vergonha, que a gente está entre amigos, né? Meu nome é Val Suleia, eu sou moradora de rua. Eu, durante o dia, cuido de carro, faço um artesanato para poder me manter. Até as gurias da São Rua aqui, né, fazem o acompanhamento, sabe que eu trabalho, né, mas é difícil. Não é fácil. Também, licença, Odair. Também a atitude que ela falou, eu dou razão a ela. Que a coincidência, eu penso o seguinte, já cansei de ver. Chega um bem limpinho que não mora na rua, chega num restaurante, quer almoçar. O tratamento é totalmente diferente. Aí trato bem, o senhor está bem, o senhor como é que está? Chega um morador de rua, tá certo que esteja com dinheiro para pagar o almoço, mas eles te viram na rua, alguma coisa, já o tratamento é diferente. O que tu vai comer? O que é isso? Eles faltam com a educação e com respeito. A pessoa que é morador de rua vai pagar que nem o outro. E eu digo, quando morrer vão feder a mesma coisa. Não tem nada a ver um cúmplice com o atrasado. Por que eles não tratam bem a pessoa? Pô, tá na rua, chega com educação, é maltratado. E aí, se faltar com respeito, aí chama de caráter. Não pode fazer isso aí, que tu foi morador de rua. Eu acho isso é uma falta de respeito que tem a atitude nossa aqui sobre morador de rua. Não, Cláudio, eu acho que, né, eu moro na rua faz 10 anos e agora que eu tô me afirmando por causa dos projetos sociais, né? Que o governo vem, ainda, né, resistem para nos manter em pé ainda, né? Para nós ter, tá vivo, né? Porque morar na rua não é fácil. Tu dorme e não sabe se vai acordar, né? Então, isso aí, nós temos que pensar bem e pedir pro governo, pros governantes aí, né, apostar mais, né, nos programas sociais aí que tem aí para nos ajudarem a sairmos dessas situações. Obrigado. Eu acho até só importante só falar sobre isso também, que tem na hora do que o Marlo, o pessoal está programando, é importante a gente saber que tem uma política, né, para a população em situação de rua, tá? Que eu acho que é importante todo mundo conhecer um decreto, né, 7.053 de 2009, que institui uma política, né, para a população em situação de rua. E eu acho legal isso que a Dai trouxe também, de ver essa população de rua, né, não como um termo geral, mas ver dentro da população de rua todas essas diferenças, né, dos preconceitos da mulher, do negro. E só para... Eu acho legal assim, essa definição para a gente pensar um pouquinho, né, o que esse decreto coloca como população de rua. Né? É um grupo então populacional heterogêneo, né, que possui em comum a pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos, fragilizados, ou inexistência de moradia convencional regular, que utiliza logradouros públicos, áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. Eu acho legal só trazer, acho que tudo, a fala, né, muito, isso aqui não diz nada, né, mas a fala da Valcileia, a fala do Clayton, né, do Adair, eu acho que trazem muito mais essa vivência para a gente. É muito mais importante poder ouvir vocês falar um pouquinho da rotina, né? Que o Adair trouxe também disso, dos logradouros públicos e tal. O que falta, né? O quanto faz falta ter um local para tu poder tomar banho, ter um local para tu poder acessar, para lavar roupa, né? Como é que essa tem uma política nacional, mas como é que isso está chegando mesmo para a população em situação de rua, né? Na rotina, no dia a dia, como que esses espaços, né? O que vocês sentem falta mesmo na rua? Como que às vezes um local que fosse para tomar banho faria uma grande diferença, né, na vida da população para cozinhar? Não sei se vocês, né, lembram de outras situações, lavar roupa, né, o que gostariam de ter algum espaço, um local. Acho que esse é um momento legal que vocês podem trazer. Meu nome é Valcileia, né? Às vezes eu fico pensando assim, pô, seria bom, né, ter uma casa, ter uma máquina, um tanque. E a situação que eu me encontro é de me abaixar e ter que lavar a roupa na bacia, pedir para os moradores me apoiar um sabão em pó, e dou graças a Deus ao estacionamento ali que tem perto ali, que deixa a gente tomar banho, né, no chuveirinho quente, né, porque a gente também é ser humano. E mais um, quem é essa população de rua que tem esse de espaço para lavar roupa, para passar roupa, para limpar e cozinhar, fazer churrasco também. E também

cerebral pra acabar com esse lixo que é uma herança cultural. Todo mundo é racista, mas não sabe a razão. Então eu digo, meu irmão, seja do povão ou da elite, não participe, pois como eu já disse, racismo é burrice. Como eu já disse, racismo é burrice. Como eu já disse, racismo é burrice. Como eu já disse, racismo é burrice. Como eu já disse, racismo é burrice. E se você é mais um burro, não me leve a mal. É hora de fazer uma lavagem cerebral. Mas isso é compromisso seu, eu nem vou me meter. Quem vai lavar a sua mente não sou eu, é você. Do nosso dia a dia, conviver com as diferenças é essencial. É essencial entender que existem várias formas de viver o mundo, nos torna mais humanos. O preconceito com a população de rua torna a vida das pessoas ainda mais fácil. Conseguir estudar, trabalhar, acessar lugares públicos, cultura, lojas e assim vai indo. Para quem viver em situação de rua é muito complicado. E eu quero me colocar, é o seguinte, primeira coisa, quem vive em população de rua, dessa questão de conseguir trabalho, estudo é mais fácil de conseguir trabalho, de concluir primeiro grau, ensino médio, e também faculdade, pós-graduação, doutorado e mestrado e também formação. É mais facilidade de conseguir emprego. E também atrás de concurso também. E atrás de concurso de qualquer coisa. É o concurso de qualquer profissão, aquele que quem gosta de fazer. E quem gosta de fazer, por exemplo, ser cobrador de ônibus. E ser também açougueiro também, e engenheiro civil, e também a motorista de ônibus, motorista de caminhoneiro, e também quem quer ser motorista tem que entrar no autoescola, porque é muito caro. Autoescola é mais prático, assim, de ser motorista também. E ser situações de rua é para conseguir trabalho e para poder sobreviver e ser a vida daqui para frente, para ganhar o seu dinheiro, para fazer o que entender. Mas E além disso, tem que circular, e essa questão de ir no cinema, de lazer, cinema, teatro, combina com cultura. E também entrar nos shoppings também, assim como em Iguatemi, o Barra Shop Sul. E para poder passear, para olhar os vitrines bons, para olhar as calças também, enfim, mas da vida desse ser humano, mas o morador de rua, essa questão de conseguir emprego, de conseguir mercado de trabalho, e o trabalho formal, aquele que trabalha com carteira assinada. É aquele informal, aquele que não trabalha com carteira assinada. Se não trabalhar com carteira, se trabalhar com carteira assinada, daí perde o benefício. Mas o INSS, enfim, eu vou passar para os nossos amigos colegas que acham ali. Eu vou, o que vocês acham? Levanta a mão, eu vou passar para a nossa amiga Pamela. Pois é, gente, no início não me apresentei, né? Mas estou aqui de volta, apesar da semana passada, né? Acho que boa parte já me conhece, né? Me chamo Pamela. E eu queria deixar, assim, público a minha alegria de sempre estar participando da rádio, principalmente, né, nesse tema que custa tão caro para a sociedade, né? E quanto mais a gente vê o aumento da população que está em situação de rua, que tem tantos direitos violados, né? Que tem tantas questões, né, que se perpassam, né? E também, além, né, de deixar público a alegria de estar discutindo esse tema, né, há duas pessoas assim, que eu tenho muito respeito, que eu sempre aprendo, né, que é o Clayton e o Adair, né, que estão aqui participando da rádio e que deixam as discussões tão potentes, assim, né, principalmente nesse tema. Assim, né. E também, né, sempre reforçando que tá, né, o movimento da população em situação de rua é um movimento, né, de muita luta, que hoje em dia está tendo uma ocupação lá no centro, né? Acho que também é importante a gente se lembrar também desse espaço de resistência que são criados pelos movimentos, né? Que precisam estar sempre articulados, assim, né? Não sei se alguém já foi lá no centro ver a ocupação, perto do gasômetro, que tá acontecendo, assim, né? E o quanto é potente também, né? De estar se juntando uma luta, né? Porque olha quantos prédios estão lá no centro que não são habitados, que pertencem a um Estado, né? Que é violador de direitos, e quantas pessoas que ainda estão em situação de rua, né? A gente calcula que, segundo uma pesquisa, né, 2.500, mas a gente acredita que passe, né, de 4 a 5 mil pessoas. Olha quantas pessoas, né? Que não tem acesso, né, a uma moradia, que não tem, para além disso, né, que não tem acesso a uma vida, né, de condições assim, básicas, né, que são tão violentadas. O Marlon, acho que eu entendi o teu raciocínio, que tu quis dizer ali do estuda, tem direito ao estudo, estuda, beleza. Dali sai para o mercado de trabalho, ou uma continuidade de estudo, né, faculdade, depois mercado de trabalho, e daí cada um se especializa no que quer. Seria maravilhoso se fosse assim para todo mundo, seria maravilhoso se todas as crianças pudessem estar numa escola, se todos os pais, né, tivessem tido uma educação, uma oportunidade, mas acontece que, infelizmente, muitas vezes, por muitos motivos de violência, motivos de não ter trabalho, de drogas, de vários tipos de violências que podem acontecer, não acaba que as crianças não têm oportunidade, as pessoas não têm essa oportunidade. E não sei quem foi que falou das políticas públicas, não, políticas públicas não, de projetos sociais, que foi tu, né? Existem alguns, inclusive o Ação Rua é um, que sim, foi implantado pela prefeitura, e é um serviço que está vigente. Só que, ao mesmo tempo que esses projetos existem e estão aí funcionando, que a gente está na rua, a gente está trabalhando, não existe um investimento maior. Porque é bem difícil, às vezes, a gente está sempre na correria, sempre tentando fazer nosso trabalho da melhor forma possível, mas aí tu vai em algum lugar, pede uma vaga de abrigo, não tem vaga de abrigo. Pede uma cesta básica, não tem cesta básica. Às vezes a gente não tem um tri para dar para aquele usuário que está indo procurar um trabalho, está indo no médico, está indo tentar conseguir uma vaga na escola. Então são muitas coisas que impedem que o básico aconteça, que aquela pessoa tenha acesso a coisas básicas. Então acho que um investimento maior no básico seria maravilhoso. Um investimento maior nesse tipo de política, né, nesses projetos, seria maravilhoso, porque facilitaria a vida dos trabalhadores e, inclusive, do próprio foco, né, que são as pessoas em situação de rua. Sou Adair, porque eu tive uma atitude, eu tenho no meu ponto de vista, do meu modo de eu ver as coisas, tipo, como tem um monte de prédio abandonado, um monte de rua, não digo terrenos abandonados, um monte de coisa abandonada. Por que o nosso governador, o nosso presidente não toma uma atitude e doa pro pessoal de rua? Por que que eu vou fazer isso daí? Se eu vim na São Borjas, eu canso de passar para ir até o Cristal, quando eu passo ali na São Borjas, eu vejo pessoa vendendo droga, que não tem utilidade, mas ganha comida, ganha isso, aquilo, um monte de coisa. Eu vejo isso aí. Por que que o governo, o nosso presidente, nosso governador, o deputado, eles só pensam neles? Só pensam na atitude deles. Morador de rua, para eles é de um lado, só dia de eleição. É só dia de correr atrás do voto, dizer um monte de palhaçada. Aí o morador de rua tem valor para eles. Por que que eles não tomam essa atitude em adquirir o pessoal nesses terrenos abandonados, nesses prédios abandonados, prédios chiques e inúteis, mas estão abandonados, tudo caindo pedaço? Por que não faz isso aí para o morador de rua? Por que não olha para trás um pouco, por favor? Ah, obrigado. Eu, até pegando o teu gancho, eu estava agora pensando e me surgiu a ideia de que realmente os políticos, os deputados, presidente, governador, eles parecem que realmente estão muito dentro do mundinho deles, da vida deles, não, parece que não olham para o povo, que é quem eles deveriam representar e trabalhar pela gente, né? Eu fico pensando, bom, na verdade seria tão mais fácil se não só eles olhassem para o mundo à sua volta, mas como todos nós, que a gente está aqui, ou os que estão nos ouvindo, os ouvintes que estão nos ouvindo, olhassem assim e vissem o que que eu posso colaborar no mundo, e daí no caso, nesse caso dos moradores de rua, o que que eu posso colaborar com eles? Porque se todo mundo pensar assim, ah, o que que eu posso fazer hoje pelo morador de rua, vai dar alguma coisa, ou vai numa ONG fazer um serviço, ou eu posso estar lá no programa falando alguma coisa legal, como eu estou falando aqui. Se todo mundo colaborar um pouquinho nesse assunto, eu garanto que a situação ia ficar muito melhor, mas daí teria necessidade de cada um só abrir mão um pouquinho do seu tempo. Não precisa ser muito, ou talvez um pouquinho de algum recurso que tenha para oferecer, de alguma coisa que tenha para oferecer. Tempo, ou seja lá mais o que. Daí eu acho que se cada um olhar para o outro e ver o que eu posso ajudar, o que eu posso dar hoje, eu acho que o mundo vai ficar muito melhor. É triste. Meu nome é Valcileia. É triste passar na frente de uma casa e ver aquela casa toda quebrada e o morador de rua querer entrar e quando vê ele chamar a polícia para tirar o morador de rua dali, né? Muitas vezes nós sofrimos por isso. Ouvindo a Valcileia, assim, eu acho que a gente tem que reforçar isso, né? A gente não pode cansar de pedir sempre para olhar, né, as pessoas que estão na rua, de não reduzir essas pessoas, né, que é muito comum a gente ouvir isso, né, que a gente vive num estado, isso que o Marlon trouxe também da questão profissional e tal, de muito que leva muito em consideração essa coisa do mérito pessoal, né, para a gente parar um pouco de olhar para cada um, né, como não é só uma questão de escolhas, né, a gente não pode só ver dessa forma, daí tu acaba reduzindo muito aquela pessoa. Então, vê que a pessoa que está em situação de rua, ela está atravessada por muitas situações, ela tem toda uma trajetória, uma história de vida, né? São muitas questões de violências, uma história, a gente tem que analisar, a questão social, é a questão familiar, é a questão espiritual, entra uma série de coisas, então a gente não reduzir esse ser humano, né? Só uma questão de mérito, que é o que a gente mais ouve, né? Se a pessoa está ali naquela situação, ou porque ela não quis, ou porque ela desistiu, não quis trabalhar, como se fosse, né, reduzir só a uma questão de escolha. Então, passa muito por isso, né, que o Sérgio trouxe também, de cada um despertar um pouquinho para isso, né, de poder olhar para cada pessoa, né, nesse atravessamento assim, de muitas histórias, poder olhar com respeito, né, para essa pessoa. E as políticas públicas também, que elas sejam, né, realizadas. Eu acho que na hora de tu fazer uma política pública também, como isso é uma coisa muito importante, né? Não adianta um político querer falar sobre transporte público se ele não usa transporte público, falar sobre SUS se ele não usa sistema público de saúde, falar sobre educação pública se os filhos dele estão numa escola particular, a mais cara. Então, que sejam feitas essas políticas com as pessoas em situação de rua, né? Que sejam construídas em conjunto, assim, para que tenha esse outro olhar. Na verdade, só algo que a nós, enquanto trabalhadores, também fica sempre um pouco mais delicado de tratar, porque a situação de rua, as pessoas que estão em situação de rua, elas são um reflexo da ausência ou da não efetivação das políticas públicas. E partindo e também de todas as violências, do preconceito, enfim, aí por diante. E pensando por essa linha, acho que não tem como a gente não trazer aqui também a relação machista na rua e também as questões de gays, de lésbicas, da sexualidade na rua. É importante pensar nisso, porque a gente ouve, enquanto trabalhador, a gente ouve muitos relatos de pessoas que, para se proteger de mais violações ainda, estão na rua, acabam aderindo a um companheiro ou, enfim, a uma situação que a viola, que a violenta, mas ainda, de certa forma, protege de algo maior. Um exemplo são mulheres que acabam sofrendo violências de forma recorrente, e isso vai se reproduzindo e se repetindo absurdamente, assim, e que arrumam um único companheiro, que também é um abusador, assim, no sentido de não respeitar aquele corpo enquanto uma mulher, mas ela prefere ficar ali porque pelo menos é um e não são vários. E assim também a gente vê as travestis, assim também a gente vê as mulheres que são mais masculinas e que, enfim, preferem se relacionar com mulheres, mas que acabam se escondendo porque os homens não compreendem e repreendem e batem e agem de uma forma absurdamente violenta com elas. Então, uma série de questões, assim, eu não sei se alguém de vocês quer falar sobre isso, é importante a gente trazer, porque isso acontece. A gente, enquanto serviço, tem sim vários relatos, mas é importante vocês, que acabam tendo essa vivência bem maior que a gente, assim, eu sei se alguém de vocês gostaria de falar sobre isso, eu acho importante para a gente poder pensar que não é porque está numa situação vulnerável que também não representa essa outra, que não representa essas outras violências, assim, que isso não vai acontecer, que isso não vai ser também algo que ainda potencializa essas questões de machismo, ou seja, racismo, a LGBTfobia e assim por diante, né? Aproveitando esse gancho, às vezes tem lésbicas, gays também, e homossexual também, e também principalmente o sexo fora do casamento. E o sexo fora do casamento, isso vai ficar complicado mais ainda. Mas é importante que o sexo é depois do casamento. Mas depois do outro momento, assim. Outros momentos. Voltando a essa questão de emprego, já falamos de trabalho, de emprego, de mercado de trabalho. Às vezes, por exemplo, se não conseguir o cartão TRI para ir para o médico, ou ir para o acolhimento do Geração Poa, por exemplo. Lá para o Geração Poa para agendar o acolhimento. Mas, e também ir para a igreja, por exemplo. Ir para a igreja. É muito bom ir para a igreja para buscar espiritualidade, para buscar Deus. Que teve uma situação de vida. Pouco me importa a religião. Agora eu vou soltar música. Camaradas Camarão, Rap Rua. O refrão e fazer um bagulho profissional é feito pra geral. É tipo assim, ó. Rua, praia, skate, surf, bike, back, back, side, shape, drink, mic, outro night, a noite, cima, kit, art, come, bombaide, introdução.

A seguir, eu vou passar para a nossa amiga a Cris, que ela é alguma coisa. Agora sim, não vai. Infelizmente, o tempo se estourou. Já está quase se estourando. Agora eu vou me despedindo. Eu vou deixar os queridos ouvintes do Rubem Berta. E nós já falamos sobre a população de rua, essas coisas, de preconceito também. E agora eu vou deixar um forte abraço aos queridos ouvintes do Rubem Berta, do Jardim Leopoldina e do. E também no. E vou deixar um forte abraço ao. E também vou desejar um bom fim de tarde até terça que vem, se Deus nos permitir. Até mais. Também queria desejar, então, uma boa tarde a toda a comunidade do Rubem Berta, né? Agradecer a presença hoje do pessoal da São Rua, a Valcileia, né? O pessoal que veio do Capsadê, toda muito legal compartilhar, aprender com você sempre aqui. E eu queria só uma frase bem rápida, que eu acho bacana, tudo que a gente falou aqui, que é do Boa Ventura de Souza, que é: temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça essas diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Eu sou Adair. Boa tarde a todos, principalmente que participaram do nosso grupo. Eu tenho um agradecimento a fazer ao pessoal aqui da associação, que nos doou para o nosso grupo Toque, um instrumento que foi muito utilista. Muito obrigado ao CAPS. Também queria dar meu agradecimento assistência social do Hospital Nossa Senhora Aparecida, que também dá muito orgulho, dá muito auxílio para nós, para todo morador de rua, e que ela quer participar uma hora, eu avisarei. E obrigado a todo mundo, que Deus abençoe, fica com Deus. Eu queria agradecer, uma boa tarde a todos, muito obrigado pela essa tarde e até mais. Meu nome é Valcileia, boa tarde para todos. Queria agradecer principalmente o pessoal da São Rua, que fica com nós, né? E a todos. Obrigada, então, pelo convite, né? Gostei muito de... Sempre gosto, na realidade, de escutar os relatos e aprendo muita coisa. E só queria deixar um recado. A gente, antes de ser qualquer coisa, a gente é ser humano. Tem que ter consciência de que nós somos todos iguais. Não interessa se tem mais dinheiro ou não. Eu vejo que o pessoal tá... As pessoas estão muito desumanizadas. Que o capitalismo tomou uma conta, assim, que o pessoal não pensa mais, como um outro, como um irmão, sei lá, como pessoa, como um ser que merece respeito, sabe? Ele merece, o que essa pessoa pode me dar, o que eu vou receber em troca, o que isso vai me favorecer. Então, tenta se conseguir, sabe? Se não tiver utilidade, então por que eu vou dar atenção para essa pessoa? Então, eu acho que vamos colocar mais amor no coração, ter mais consciência, procurar mais informações, procurar bastante conhecimento, que vai ajudar bastante. Muito obrigado por nos escutarem, fazerem parte da nossa discussão. Boa tarde, até a próxima quarta. Terça, a próxima terça. Bom, também quero agradecer o convite e dizer que foi realmente muito importante e potente esse encontro. E porque, na verdade, a Valcileia fala que a gente é que os acompanha, mas a gente aprende muito mais com vocês do que qualquer outra coisa. Essa relação é uma relação constante de troca e de aprendizado. Quão importante é a gente estar reunido, falando sobre tudo que nos permeia nessa relação do trabalho, do cuidado, porque é justamente isso que a Angélica trazia, essa questão de estarmos próximos enquanto pessoas, assim, para pensar nas questões mais práticas, claro, mas também para ter esse fortalecimento. Então, obrigada pelo convite, grata pela oportunidade, E também deixar aqui esse pedido para que tenha essa sensibilização para essa população, que já é marginalizada e não precisa de mais esse incentivo. Eu acho que o que a gente tem que fazer é atribuir aquilo que já vem aí acontecendo, que é um novo olhar, novas práticas, e a gente sabe que está difícil, né? Mas que é necessário fazer dessa forma, para potencializar ainda mais o indivíduo. E é isso, acho que o nosso ganho vem a partir do momento em que a gente olha para essa população e vê, assim como o Luiz, que não quis falar, mas que está aqui super bem, eu estou muito feliz em vê-la aqui, mas aí é que a gente vê o resultado do trabalho e o quão importante é realmente a gente se dedicar e acreditar no que faz. Então, um abraço. Queria deixar um grande abraço, né, para toda a comunidade do Rubem Berto e do Jardim Leopoldina, né, e sempre agradecer, assim, por vocês estarem aqui, né, pelas trocas, pelo aprendizado, assim, né, e que sigamos na luta, né, porque a rádio diz de muitos anos, né, e eu acho que isso também vem de um ato de uma notícia aí que eu fiquei sabendo agora há pouco, mas que a gente vai resistir ao máximo, assim, né, para que permanecemos aqui, né? E assim como a Angélica e a Dai foram a primeira vez que vieram, né? E você também, estão super convidados, assim, a sempre vir, sempre estar participando, né? Que essa é a intenção de estar na resistência. Grande abraço, beijo. Então, deixando um abraço, Marcelino, pro pessoal da Geração Povo, e o pessoal lá da Associação Constituição da Saúde Mental, o pessoal também, meus amigos da Vila Elizabeth, e meus amigão da Nova Greba, e vamos à luta, né? A associação que está com a perigo de prédio aí, faça um apelo que esses bombeiros arrumem um prédio da Vigário, que já faz um ano, e eu estou sem teto, né? Eu quero ter minha qualidade de vida. Boa tarde.